Prefeitura de Barbacena apresenta o projeto Estação Cultural. Boteco Grande do Heitor, proclamando a República 77. Atração internacional, do Finlândia, da Argentina e mais 11 bandas tocando na estação ferroviária. Uma ocupação pública e gratuita com arte na cidade. Realização, Coletivo 77 e Circuito Fora do Eixo. Entrada franca. Censura 18 anos.